Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o cotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Nós representamos hoje 51% da população mundial. Apesar disso, somos as que sofrem mais discriminação, recebem salários menores, participam menos em cargos eletivos, mesmo no espaço da comunidade europeia, e somos as principais vítimas da violência doméstica. Claro está, estou a referir-me ao ser mulher. A mulher sofre em tempo de paz, pois apesar de trabalhar tanto como os homens, recebe em média menos 2/3 do salário dos homens. Em tempo de guerra, sofre mais do que os homens, padece fome, violações, mutilações, muitas são forçadas a casar ainda crianças, tratadas sem dignidade e consideradas um ser inferior. Em muitas culturas, ainda hoje, a mulher nem sequer pode frequentar a escola e é considerada menos importante que os animais. Na Europa pós-moderna e dos grandes avanços sociais, a mulher é a principal vítima do chamado mercado de escravas brancas, onde é vendida como mercadoria para a prostituição. Em França, a terra da igualdade, liberdade e fraternidade, uma das grandes causas de morte é a violência doméstica. No nosso país, nos últimos 5 anos, morreram 176 mulheres vítimas de violência doméstica, segundo a APAV. Mesmo quando crianças, são as que mais sofrem em abusos e violência. No ano de 2012, 8.945 crianças foram vítimas de crime, violência doméstica, maus tratos, entre outros. Mais de 50% são do sexo feminino. A mulher trabalha tanto quanto o homem fora de casa e quando termina o dia de trabalho, enfrenta uma outra jornada em casa, a de cozinhar, tomar conta dos filhos e fazer toda a lida doméstica. Mesmo na religião cristã, durante séculos, a mulher foi tema de discussão teológica, se teria ou não alma, e ainda hoje, sob a capa da fé, ela é totalmente violada nos seus direitos e sofre pelo mesmo motivo: não ter nascido homem. As mulheres já foram chamadas o sexo fraco. Resta perguntar se, apesar de tanto sofrimento e violência, ainda podem ser consideradas como tal. Estas e outras questões são a razão básica deste programa que nos propomos a fazer. Traremos aos nossos microfones mulheres de todos os estratos sociais, com as mais variadas histórias de vida e experiências, temas interessantes e que são uma realidade no dia-a-dia da mulher, na esperança, o nosso lema, de que algures neste país ou noutro onde a nossa língua é falada, possam sintonizar-nos e uma mulher possa receber o alento, a força e o valor que lhe faltam para continuar a caminhada da vida, orgulhosa de ser mulher, feliz porque é amada por Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Mulheres de Esperança. Mulheres de Esperança. É este o programa que queremos oferecer-lhe todas as semanas. Chama-se Mulheres de Esperança e estará no ar semanalmente neste horário na sua rádio local. Eu sou a Sónia e aqui ao meu lado está a minha amiga Sara. É com muito prazer que entro na sua casa, no seu local de trabalho ou diversão, onde quer que nos ouça, para passar consigo 30 minutos que poderão fazer diferença na sua vida. Este programa faz parte do Projeto Ana, um projeto de compaixão da Rádio Transmundial em mais de 50 línguas ao redor do globo e aumentando em cada ano. O programa quer emprestar-lhe solidariedade, oferecer compaixão, mas não só. Deseja ainda proporcionar-lhe um tempo de amizade, reflexão, oferecer dicas e informação como tornar a vida, a sua vida, uma experiência agradável e frutífera. Vamos apresentar motivos para lembrar as mulheres sofridas ao redor do mundo e pensar no que podemos fazer por elas. Sara, não achas que seria bom explicar às nossas ouvintes porque é que o projeto se chama Ana? Claro. Às vezes ouvimos chamar de certos nomes a diferentes projetos e programas e ficamos curiosas porque não sabemos a razão desse nome ou título. Vá lá, Sónia, explica lá, que os ouvintes estão à espera. Ok. A mulher que teve a ideia deste projeto, Marley Speaker, encontrava-se num país do mundo árabe e viu uma senhora vestida com uma burca que a tapava totalmente. O calor era intenso e aquela mulher não tinha maneira de destapar nem o rosto, pois a sua cultura a obrigava a vestir-se assim. Além disso, a burca era bem escura, o que fazia ainda mais calor. Marley ficou tão impressionada e na sua mente começou a ver o mundo limitado desta mulher. Fechada na sua condição cultural, sem hipótese de mostrar o seu rosto para as suas amigas, sentiu que aquele véu que a cobria não era apenas físico e cultural, mas emocional e espiritual. Alguém chamou à burca uma mortalha em vida, e foi isso exatamente que a Marley sentiu. A diferença entre a Marley e nós é que vemos certas coisas que nos chocam e impressionam, mas vamos em frente, fazendo a nossa vida, tentando arrancar da mente essa visão que nos impressionou. Com a Marley não foi assim. Ali, naquele mesmo instante, ela fez uma oração a Deus e disse: Senhor, como posso ajudar estas mulheres? O que tu disseres para eu fazer, eu faço. E pôs mãos à obra. Sabia fazer rádio e por isso, embora muito precariamente e artesanalmente, fez o primeiro programa e chamou-o de Mulheres de Esperança. Parecia pouco, pequeno, mas foi a semente para hoje milhares de pessoas em todo o mundo serem tocadas pelo programa. Mas e a Ana, Sónia? Ainda não falaste porque a Marley deu o nome de Ana a este projeto. Ok, mas vou contar. Calma. Queridas ouvintes, aviso-vos já que esta Sara não deixa passar nada. Ok. Pois, chamou ao projeto Ana porque a Bíblia conta a história de uma mulher com este nome que tinha um grande desgosto e limitação. Não tinha filhos. Naquele tempo era assim como uma maldição o facto de uma mulher não poder dar à luz. Era gozada, ignorada e até posta de lado pelo marido. Embora este não fosse o caso de Ana, pois o marido amava-a de verdade, ainda assim havia uma grande falta e dor na sua vida. Mas um dia, diante de Deus, ela abriu o seu coração e fez uma promessa muito ousada e corajosa a Deus. Se ele lhe concedesse um filho, oferecê-lo-ia ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Deus concedeu o desejo do seu coração. Muitas mulheres que nos escutam têm na sua vida outras limitações e dores, as quais podem ser amenizadas da mesma maneira. Foi isso que a Marley pensou. Dar ao projeto o nome de uma mulher que já tinha perdido a esperança, mas que recebeu através da oração e da sua conversa leal e franca com Deus. Não vai embora ainda, ouvinte. Ouça esta música que lhe oferecemos, que vamos voltar logo a seguir. Para mim. esperança. Apresentamos agora Conversas da Alma. Talvez você que está a ouvir-me neste preciso momento, o seu coração pareça que vai explodir de desgosto e de dor. Talvez foi a morte do seu marido, de um filho, ou perdeu algo muito precioso. A sua saúde, o seu emprego, a sua casa, o seu casamento. Se compreendermos melhor a natureza da dor, é mais fácil lidar com as nossas perdas. Porque a dor é algo natural. É exatamente a reação a essa perda, a esse trauma. Aliás, a dor é o processo saudável que nos capacita a recuperar de feridas emocionais terríveis. Alguém amigo chega perto e diz com boa intenção: "Não chores, tudo se resolve." Ou: "Tens que ter coragem, a vida é mesmo assim." Bem, cá dentro estas palavras não significam nada. Eu sei, eu já passei por esse momento várias vezes na minha vida. Porque não há palavras, por mais bem intencionadas, que possam tirar-nos a sensação terrível de que o chão fugiu debaixo dos nossos pés e de que por instantes o mundo parou. Com Ana, a tal mulher, que mencionámos no princípio do programa, foi assim. A sua vida era como se estivesse no meio de um vendaval, pois naquele tempo era impossível para uma mulher não ter filhos. Quando a natureza se negava a dar essa alegria, a mulher era vista como marginal, como anormal. E no caso de Ana, as coisas ainda eram piores, porque havia uma outra mulher na vida do seu marido e essa tinha filhos com fartura, uns a seguir aos outros. E zombava de Ana, falava-lhe de maneira a que a pobre mulher chegou ao ponto de perder toda a alegria e sentido de viver. Ana passou por vários estágios no seu sofrimento e é deles que eu quero falar-lhe, pois ainda hoje o processo da dor é igual para todos os seres humanos. O primeiro estágio no sofrimento humano é o choque. Depois de uma perda grande, de um desgosto devastador, de uma notícia que nos tira toda a razão de viver, os dias e semanas a seguir são quase irreais. A pessoa sente que não é verdade o que está a acontecer-lhe. É como se estivesse no meio de um pesadelo. A seguir vem a fase da realidade. À medida que a realidade da perda se instala, também se instala uma grande dor, acompanhada de choro e de outras formas de alívio emocional. E nesta altura pode ocorrer também solidão e depressão. Logo a seguir há uma reação a essa realidade. A raiva resultante do sentimento de abandono e desespero que pode voltar-se contra a família mais chegada, contra a pessoa que nos deixou, abandonou ou traiu, contra os amigos e até contra Deus. E aí pode sentir-se também apatia e culpa e podem aparecer assuntos antigos que não foram resolvidos antes. A seguir, vem a recuperação. E nesta altura a pessoa começa a voltar lentamente à normalidade. É um tempo de ajuste às novas circunstâncias da vida. No caso da tal mulher, Ana, o ponto de viragem deu-se quando ela, na fase mais aguda da sua reação, se chegou a Deus, abriu para ele a sua alma e confiou que ele podia dar-lhe uma solução. Quando terminou, diz a história, que ela seguiu o seu caminho e o seu rosto não estava mais abatido. Seguiu o seu caminho quer dizer que ela tomou a decisão de fazer a sua vida normalmente, porque tinha a segurança que Deus a escutara. Estas fases de que vos falei variam de pessoa para pessoa, claro. Algumas levam mais tempo numa fase que noutra. O percurso de cura não pode ser apressado, mas se a esperança for colocada em Deus, que tudo pode e que sempre a ama, pode levantar-se daí, desse lugar onde está, e seguir outra vez o seu caminho. Acho que lhe dará algum conforto saber que Jesus experimentou toda a nossa dor, incluindo perda, rejeição, traição, morte. Como nosso Salvador e Redentor, Ele levou todas as nossas dores sobre a cruz e como nosso bom pastor, leva-nos em segurança pelo vale da sombra da morte. Lembre-se que uma sombra indica que há luz do outro lado. E já agora, Deus deu a Ana um filho, que não foi apenas uma alegria para o seu coração, mas uma bênção para toda a nação. Deixe-me ajudá-la com uma oração. Senhor meu Deus, sabemos que muitas mulheres que nos ouvem hoje perderam a esperança, a luz da sua vida. Mas a tua palavra diz que se nos chegarmos a ti, tu te chegarás a nós. Pedimos-te, Senhor, que hoje renoves a esperança no coração sofredor de alguma mulher e que, tal como fizeste com Ana no passado, faças com que ela se levante do seu desespero e siga o seu caminho. acima de tudo, que coloque em Ti a sua total confiança. Pedimos-te isto no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como posso eu viver sem o Teu amor? Como posso eu viver sem Ti? Se Tu és a razão do meu cantar, se Tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem Ti? Como posso eu viver sem o Teu amor? Como posso eu viver sem Ti? Se Tu és a razão do meu cantar, se Tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem Ti? Pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver. Como posso eu viver sem o Teu amor? Como posso eu viver sem Ti? Se Tu és a razão do meu cantar, se Tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem Ti? Pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver. Pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor.